331, apoio. Escuta, 331. Confira a rota que consta no seu plano. Que tenha o uniforme 58 até Poços e Poços 2, São Paulo. Ok, fica subindo no Motan 344, agora para São Paulo, Congonhas, é obrigatório ir pela Pelo 16, 24 horas. Ok, se já tiver autorização, sem problema. Só um minuto, rodando, concentro. Ok, graças. No 331, não, tô aí, voltando. Na escutação, 331. Não, se for possível coordenar com o centro da mudança, então, para não ser que se emita uma CHG, para voar na rota correta, segundo a Latam 344, tem que ser pelo 16. Ok, já entrando em contato com a empresa, passando para o iniciado. Ok, estou na guarda. No, 331, ¿me escuchan? Escuta, prosiga. Confirmando, entramos em contato com o centro novamente. E sou autorizado para o 58, tá pronto, cópia? Tá pronto, para cópia, então. 331. Então, São Paulo com Ruas 360, autorizada para o 58. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leila após Leila Sagaz, controle 198 e transponda 5527. Autorizado São Paulo 360, conforme plano, pela informe 8, pode decolar a terceira 10 curva a direita, saída da El, Leda, Sagaz, aciona 5527, o gol 1331. Controle 198, chame para a pista que sabe. E aí, controle 198, o gol 1331. Na coordenada nível 400, conforme solicitado. Ah, muito grato, 400, 331. Webjet Whisky Juliette X-Ray. Chega, Alex. Muito bom dia, Torre. Whisky Juliette X-Ray, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Posição? Pátio 1 no posição 03. Ok, chame para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette X-Ray. X-Ray chamará grato. Torre Salvador, voo 1331 para a Fibexão, portão 06. Autorizado Fibexão, chame táxi no 06. Whisky Juliette X-Ray na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1 na posição 03. Whisky Juliette X-Ray, Flávio me informou que você deveria aguardar, pois o portão 3 está ocupado, está na aeronave da Gol, posicionada nesse portão. Você precisaria aguardar a saída dessa aeronave para iniciar o reboque. Ok, Torre. É que foi ciente. Mantenha a posição, assim que a mesma liberar o fim, será autorizado para seguir, ok? Positivo, grato. Torre Salvador, gol. Rota 331, para necessitar que tem o POB de 94, autonomia 4 horas e alternando Galeão. Rota 331, livre até o ponto de espera, altimetro 13, reforço pronto para decolar no ponto de espera. Gente, tem o Vitax, reportar a ponto de espera da 10, Rota 331. Espera da 10, pronto, 1331. 1331 na linha, decola pistão no zero, vento 11, antena 7 nós. E aí, tem livre a linha da cola, da 1031. 808, bom dia. Torre, Whisky, Juliette, Exa aí. Prossiga. Torre, entrei em contato aqui com o Coa. Eles autorizaram reposicionar o Exa aqui na posição 10 do PAD 3 para aguardar a saída do 03, ok? Para desobstruir a saída. Posicionar onde? Não entendi. Posição 10 do pátio 3. Pode desobstruir aqui a saída do pátio 3 até o gol da 03 do pátio 1 não sair. 3, tem condições de retornar? Positivo, já tô aqui na frente, já estamos aqui entrando, ok? Ok, gente, chama pro novo rebote. Prato, Torre. A 331 na cola das 30, agora controle 19-8, bom voo. 19-8, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1-3-3-1. Sou 1-3-3-1, contato rádio na decolagem, sua para o 400, saída da EL. Para o 400, pesquisador da EL, o gol 1-3-3-1.